Olá, tudo bem? Mais um Sense Wave começando aqui na Sense. E para esta edição, que é a número 9, algumas novidades. A gente vai ter os quadros habituais do Sense Wave, like, ou tipo, o Wave Psicodélico. Wave Psicodélico. Wave Clássico. Wave Clássico. O Wave Cards com o Ricardo Marques. Wave Cards. E a gente ainda vai ter uma novidade, que a gente vai bater um papo com vocês sobre alguns temas pertinentes que vão fazer, vão te ajudar mais ainda a relaxar e viajar. E para esse bate-papo vai ter um BG novo. Ah, então eu ficaria por aí. Bom, sabe que faz tempo que a gente tá para tocar aqui, eu e o Ricardo Marques, a Goldfrapp com Dreamin' para abrir o Sense Wave. Então, Ellison, Goldfrapp. Sense Wave. I wanna laugh at you. my toes in the mirror, thinking, who's that girl? And does the mirror world go on forever? Call me a road, sharpening the knives in the attic, trying to watch cartoons through the static, thinking, where am I gonna be if I'm ever 23? Oh, I'm looking at life unfold, dreaming of the green and gold, just like the ancient stone. Every sunrise, I know those eyes you gave to me, they let me see where I come from. Find an old friend, meeting my guitar in the city, feeling like a star in the city. And suddenly it seems that I'm where I'm supposed to be. Oh, and now I'm fully grown, and I'm seeing everything clearer. Just sweep away that dust from the mirror. We're walking hand in hand on the warm white sand. I'm looking at the life unfold, dreaming of the green and gold, just like the ancient stone. Every sunrise, I know those eyes you gave to me, they let me see where I come from. Que música linda, né? Som da Leanne Las Havas, de 2015. Fantástico esse som, Green and Gold. Antes, para começar o Senswave, lá no comecinho teve... Ah, que som magnífico também, hein? Goldfrapp com Dreamin'. Goldfrapp é uma dupla, na realidade, mas a Alison Goldfrapp, ela canta muito. E ela acabou se tornando meio que o rosto mais conhecido do Goldfrapp, que também conta com o... Vou pegar o nome dele aqui. Olha. Bom, já achei. Will Gregory nos teclados. Goldfrapp é da Inglaterra. Lembrando que ainda hoje tem o Ricardo Marques com o Tarot. Hoje ele vai falar da carta O Louco. Putz, legal, hein? E depois, lá mais pra frente, depois do Ricardo, vai ter um bate-papo hoje sobre temas da atualidade. E a gente segue com música agora. A gente vai rolar uma música do Radiohead que é lindíssima. É um b-side de uma das músicas do OK Computer, o A Reminder. Lembrando que essa semana teve o podcast Data Music, semana passada mais precisamente, teve o podcast Data Music com o Roba Caravieri e o Rodrigo Cruz. Eles fizeram especificamente de Radiohead. Tá lindo, hein? Dá uma olhada lá na parte de podcasts da Sense e procura esse podcast que ficou muito bonito. Vamos de A Reminder? Até já. Clássico. His arms all around me and his tongue in my eyes. Still can't you quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand lions and shivering furry holes. Moonlight in the morning, I will wake up in the shivering cold. And the Spider-Man is always hungry. Som magnífico do The Cure de 1989, Lullaby. Antes foi o som também magnífico, aliás, uma das músicas que eu mais gosto na vida, A Reminder do Radiohead de 1997. Tá curtindo Synthwave? Fica por aí que ainda tem muita coisa. Esse novo formato do Synthwave, a gente já tá na edição 9, não sei se eu falei lá no começo. E também vale lembrar que nós estamos ao vivo, sim, 23 horas e 47 minutos agora. Uma noite fria. É primavera, mas nem parece que é primavera em São Paulo. Noite fria, 14 graus. Bom, eu gosto. Mas eu também gosto de uma noite quente, sabe? Acho bacana também. Bom, a gente segue de música, né? Vamos fazer o Wave Psicodélico. Vamos? Então vamos. Wave Psicodélico de hoje com Manic Street Preachers, So I, So Sad. Wave Psicodélico. Time. Esse som é simplesmente fantástico. O som do TV on the Radio, Staring at the Sun. É muito legal esse som. E olha, me lembra muita coisa boa. Eu sou muito fã de TV on the Radio. E a gente já tocou eles aqui até, né? Acho que tocou The Methods. É, foi isso. Bom, mas essa Staring at the Sun é de um álbum magnífico deles chamado Desperate Youth Blood Thirst Babies, que é de 2004. Reza a lenda, né, que uma das produtoras desse álbum, e acho que até ela faz backing vocals nessa música, é a Karen O do Yeah Yeah Yes. Então, só gente boa, né? Antes do Staring at the Sun TV on Radio, teve Manic Street Preachers no Wave Psicodélico com So Why, So Says. É a música mais psicodélica que eu conheço do Manic Street Preachers. Essa daí tá no Know Your Enemy, que é o álbum fantástico do Manic de 2001. Bom, tá chegando agora o Ricardo Marques com o Tarô Wave Cards, e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Wave Cards. Boa noite. Meu nome é Ricardo Marques e esse é mais um Wave Cards. A carta que saiu hoje é o Louco. O Louco costuma ser entendido como uma carta bem curiosa. Alguns autores e criadores de baralho preferem representar ele como o número 0 ou ainda como o número 22. A questão é que funcionaria melhor se esse Louco não tivesse número. Ele é o andarilho do tarô. Ele é o que caminha por todas as cartas. O louco é quem faz a jornada do tarô. Por isso, o primeiro significado dessa carta, para quem está ouvindo, é uma nova jornada. E assim como alguém que inicia sua própria nova jornada, o louco é uma figura despreocupada, impetuosa, que segue seu próprio caminho. E todos esses são conselhos da carta do louco. Esse caminho tem completamente a ver com a busca por ultrapassar os limites, vindo de um lugar de experiência e não de inconsequência. A inconsequência na carta do louco, assim como uma instabilidade, uma confusão, uma impulsividade que não é boa, pode realmente fazer com que o começo dessa jornada não pareça assim tão positivo. Mas o louco convida você a fazer esse salto, a se jogar nessa nova jornada. Uma das fábulas que costuma ilustrar a carta do louco é a fábula do filho pródigo, uma fábula da Bíblia, e algumas pessoas não entendem a relação. O que me parece que faz parte dessa história que tem a ver com o louco é a apresentação de um novo caminho através da figura do pai para os dois filhos. E cada um deles decide tomar esse caminho como bem entende. Um através da raiva e o outro através da experiência. Eu digo raiva para o primeiro filho porque ele, inconsequentemente, gasta tudo e cai no reino da pobreza. E isso leva ele à raiva da escolha que ele fez. Enquanto o outro continua em casa com o pai e utiliza o dinheiro de uma maneira melhor. Esse tipo de jogada num novo tipo de história é o que faz a diferença de um louco com experiência e um louco apenas inconsequente. Essa diferença é o que vai fazer com que essa jornada que se inicia agora, com as bênçãos do planeta Urano, que é o planeta da inovação, dos recomeços, essa é a diferença que vai fazer com que a jornada seja menos ou mais proveitosa para você. Um dos últimos elementos da carta do louco é que ele é regido pelo ar. Claro, o elemento que voa, flutua, passeia, é um elemento etéreo, é um elemento não captável. E, acima de tudo, é um elemento que convida à mudança. Então faça essa busca. Faça essa nova jornada que o louco te convida. Se coloque à disposição. É um novo caminho. Seja impetuoso. Como o louco não tem número, nós não podemos saber em que ponto da sua história atual essa nova jornada está se apresentando. Mas o convite do louco é que você tome a mão dele, abrace o seu louco interno e entre nessa jornada. Geralmente, nas cartas do louco, um elemento que sempre aparece é o elemento animal, comumente representado na figura de um cachorro ou algum outro tipo de bichinho ou ser que acompanha a figura do louco. Esse animal é uma representação das forças intuitivas dessa pessoa. Então, se algo fica bambo para você na hora de iniciar essa jornada, na hora de tomar essa impetuosidade, na hora de dar esse salto, a sua intuição, que é uma força primária que você tem, é o que vai dar o início do caminho. Vai ser o guia primário dessa nova jornada que está aí se apresentando e ficando disponível para você. Basta você seguir. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui novamente. Uma boa noite e um grande abraço. Até semana que vem. Clássico. Yeah. É bonitinha essa música, né? O som do Paul Monreal, ele é maestro de big band francês, e especificamente Easy Listening, né? Muito boa essa música. A original é do André Pop, e essa versão que o Paul Monreal fez é de 1968. Antes teve muito boa também a dispensa comentários, né? Jean-Michel Jarre, também francês, com Fourth Rendezvous. É muito boa essa música, né? Ela já é de, deixa eu pegar aqui na tag, mas se não me engano é da década de 80 já essa música. 1986, isso mesmo, do álbum Rendezvous. Agora tem uma estreia, meio que uma reestreia, no Senswave. 0 horas e 10 minutos ao vivo. A primeira fase do Senswave foi descontinuada. Quem é fã sabe, por isso que a gente tá na edição 9 da primeira temporada. Muitas mudanças, entrou Ricardo Marques na produção do programa e a gente resolveu fazer uma varredura nos antigos episódios, pegar as sequências que valiam a pena, mesmo porque o programa era meia hora e agora é uma hora, e a gente tá no caminho para refazer isso. E alguns ouvintes fãs do programa, cito a Angel, a Rosana, o DJ Kato, eles vieram conversar que não tinha mais aquele diálogo gostoso que nós fazíamos no começo, né? E vai voltar isso. Vou falar aqui um pouco pra vocês. Pra isso tem a estreia de um BG novo. É esse aqui. Então, não, na realidade eu vou começar a conversar com vocês já com o BG novo. Vou fazer a transição. E vocês vão ver que é um BG já feito aqui pela equipe da Sense também, muito bacana. É o BG novo do Senswave. Pode ver que é o mesmo, são os mesmos acordes, ó. Uma versão remix feita pela equipe aqui da Sense. As trilhas da Sense são feitas por nós. Qualquer coisa você entra em contato, a gente faz uma trilha pra você também. O que eu quero falar hoje? Sobre mundo corporativo. Eu já tive uma experiência, uma incursão por ambiente corporativo, especificamente multinacional. Eu já fui. Eu já trabalhava com rádio, mas uma época eu fui gestor de trade marketing de uma grande empresa. E mesmo indo um pouco contra tudo que eu acreditava na época, estava precisando de grana, foi uma boa oportunidade. Achei que eu poderia explorar isso. Não foi bom. Não foi legal. Eu conheço muita gente ainda no mundo corporativo. Eu acredito que dá pra gente conversar um pouquinho sobre o que muita gente acredita ser meritocracia no mundo corporativo. Meu amigo, relaxa disso. Relaxa disso. Ouça o Senswave e esquece um pouco disso, porque isso não existe. A meritocracia nada mais é do que uma forma que as empresas têm de jogar culpa, ou culpa não, vamos melhorar isso, de jogar o ônus do desenvolvimento pessoal que a empresa, porque enquanto você está na empresa, tudo que você pensa e tudo que você faz, inclusive muitas vezes, 99% das vezes por contrato, é da empresa. Então, em tese, se a empresa está se apropriando, vamos dizer assim, das suas ideias, ela deveria dar lastro para isso e fazer com que você se desenvolvesse de pessoal, de forma pessoal, melhor, né? Muitas empresas dão cursos e tudo, só que você não vê uma empresa pagando um curso de sociologia, por exemplo, para uma pessoa que está trabalhando no marketing. Não, vai ser um curso de administração, vai ler Kotler, vai ler, sei lá, aquele Chiavenato e na FGV ou na FECAP, aqui em São Paulo, no caso. Cursos voltados para o mercado corporativo. E assim, eles... ainda essas empresas ainda retribuem uma parte do que você doa para elas, que é muito maior do que ela te paga em salário, que é você em si. Só que para elas não ficarem com o ônus de você não ter chegado a um cargo de chefia ou o que quer que valha, ou num salário melhor, aí elas olham para você e falam: é a meritocracia. A gente premia aqueles que merecem, que têm o mérito. Meu amigo, isso é mentira. É porque se a empresa tem preferência num determinado momento por uma outra pessoa para promover ou para não demitir, por exemplo, a culpa é dela, né? A culpa não é sua. E nem sempre é assim. Claro que tem pessoas que ficam mais descontentes com o mundo corporativo. Não foi o meu caso mesmo. Em todo o tempo que eu tive, eu me dediquei 100% a isso. Mas eu não posso mentir, o mérito veio. Mas eu sabia que não era só por minha causa. É uma série de contextos que fazem com que a pessoa suba. Por exemplo, comida na mesa é um exemplo. Muita gente não tem. Se você já tem, você já está na vantagem. Preocupação com segurança. Todo mundo aqui no Brasil tem um pouco de preocupação com segurança, mas uns muito mais que os outros. E não tô falando só da segurança pública, não. Eu tô falando, por exemplo, a segurança de saúde. Se você se sente seguro, se você tem um convênio, você já é um beneficiado, você já vai trabalhar mais leve. Então a gente tá falando aqui de dois. A gente abordou só três aspectos, que é a segurança, tanto a segurança no sentido mais restrito da palavra, que é a segurança pública. Tem bairros que são mais seguros, tem bairros que são mais inseguros. Tem pessoas que se expõem a situações mais inseguras, até no seu trajeto de ida ao trabalho. Quem mora perto do trabalho se expõe a menos, por exemplo. E a gente falou da segurança na saúde, né? A saúde é uma questão que tira o sossego das pessoas. E também a segurança alimentar. Se você tem três dessas, você já está na vantagem. São vários outros aspectos. Você já está na vantagem em cima de um monte de outras pessoas que talvez não tenham a mesma chance que você. Então não é só a empresa, no caso, ela poderia dar mais chance para outros, mas naquele momento você serviu, acabou, você está trabalhando lá, você vai ser promovido. Isso não depende. O que eu quero dizer é que não existe, porque não depende só de você. Depende de uma série de fatores anteriores e posteriores a você ingressar numa empresa e ser, entre aspas, bem-sucedido. E sobre ser ou não ser bem-sucedido, a gente conversa semana que vem. Já falei demais, mas é isso. Não acredita em tudo o que a empresa te atribui de culpa. Existe um contexto. Existe várias outras formas de analisar. Então, você não é o único culpado se você não foi promovido, porque você não teve méritos suficientes. E a empresa não é totalmente culpada, porque a sociedade às vezes dá mais tranquilidade para uma pessoa se desenvolver profissionalmente e pessoalmente do que para outras. São dados. E então, sabe, a solução é não dar tanta importância para isso, porque não é o principal. Tá? Dito isso, a gente vai de música, uma coisa um pouquinho mais alegre. Curtiu o BG novo? Olha ele aí. Trabalho de primeira. Quer uma trilha pra você também? O pessoal aqui do Estúdio da Sense faz www.sensecast.org/contato. Eu falei que é uma coisa mais um pouco mais alegre. Então vamos de Incredible Bongo Band. Apache. Da hora. Sense. Esse foi o Hypnotic Brass Ensemble pra encerrar o Senso. Que pena, né? Então, legal. War, que é do ano de 2000 e... Nossa, viajei. Vamos lá. Tirar o pop filter da frente. Hypnotic Brass Ensemble com War. Ctrl L. Vamos ver aqui. Mas essa música, eu vou chutar. É, eu acho que ela é de... Não posso chutar. Eu sei que o Incredible Bongo Band, que foi a música anterior, que é muito bacana, é a versão do Incredible Bongo Band pra uma música do... Essa eu sei. É... O nome Apache é, a versão Incredible Bongo Band fazendo Apache do Jerry Lordan. E essa versão ficou em 19, foi feita em 1968. Nossa, nem parece, né? E já o som do Hypnotic Brass Ensemble é de 2009. Olha, eu ia arriscar 2008, sério. De verdade. É que eu queria passar a informação certinha, né? Mas é de 2009 esse som do Hypnotic Brass Ensemble, porque eu lembro que é do álbum de mesmo nome da banda Hypnotic Brass Ensemble. E ele é de 2009, então... Fechou. Conferido. A próxima... Estamos em cima do lance, meia-noite 28. Próxima é Priscila Armani, com o que assistir. Depois segue a programação. Muito obrigado a quem ficou. Abraços para quem tá no chat. Beijos para todos. Até semana que vem.